és umas do amanhã, ó Senhor. Teus planos são profundos, teu amor é o meu temor. Em ti confio, não há razão pra temer. A cada passo eu quero aprender. Canta minha alma teu louvor, Senhor. Na dor ou na alegria, és meu redentor. Feridas de amor, tu as trazes pra mim. Me ensinas a amar até o fim. Melhor é a repreensão do que um amor escondido. Ferida que cura é o amor vivido. Como a água reflete o rosto e o coração, assim eu busco a tua direção. Canta minha alma teu louvor, Senhor. Na dor ou na alegria, és meu redentor. Feridas de amor, tu as trazes pra mim. Me ensinas a amar até o que eu possa ser sábio em cada jornada, guardando meu coração na tua palavra. Lágrimas e risos na vida passar, com o teu conselho posso prosperar. Canta minha teu louvor, Senhor. Na dor ou na alegria, és meu redentor. Feridas de amor, tu as trazes pra mim. Me ensinas a amar até o fim. Em cada passo, Senhor, eu vou confiar. Teus caminhos de sabedoria eu vou abraçar. Caminho contigo, meu guia, meu farol. Em teus braços encontro o